aqui preso nessas ferragens. Não sei o que tô fazendo. Alguém tenta falar comigo, não sei porquê, mas não tô entendendo. Não tenho reflexo nem pra responder o meu nome. Não tô sentindo as minhas pernas, o desespero agora me consome. A única coisa que lembra é estar numa festa, bebendo tudo que dava pra mim. Eu me pergunto agora que porra é essa. Me falaram pra não ir embora assim. Queriam chamar um táxi, mas eu disse que dava pra dirigir. Como eu queria que essa porra fosse um filme onde tudo dava certo. Eu acordava no dia seguinte, eu vejo a aglomeração em volta do carro, fazendo sinal de negativo e comentando sobre o meu estado. Parece que a ambulância está chegando. Estou perdendo muito sangue, meus olhos estão se fechando. Um alicate corta a porta do meu carro. Me pergunta qual é o meu nome, eles já sabem que estou alcoolizado. Vida nova em folha. Eu me paro pra você mesmo quando entro na minha masmorra.